meu país. 500 anos o Brasil é uma vergonha. Polícia fuma pedra, moleque fuma maconha. Dona Cegonha entrega mais uma princesa. Mais uma boca com certeza que vem à mesa. Onde cabe um, dois, cabe três. A dificuldade entrar em cena outra vez. Enquanto isso, plebe afogado, anda assustado. Deve tá pagando algum erro do passado. Assalto, sequestro, é só o começo. A senzala avisou, Mauricinho hoje paga o preço. Sem adereço, desconto ou perdão. Quem tem vida decente não precisa usar oito.